Atlântida, Atlântida. Mas eu gosto. Tá, eu gosto. Ah, é? Eu gosto de ambiente tenso, assim. Eu gosto, eu gosto. Eu cresço nessa hora. É. Tá? Eu cresço. Vamos continuar discutindo, então. Vamos continuar batendo boca, então. É isso? Tá bem, então. Vamos começar o Pretinho Básico desta terça-feira, 1 da tarde. Seja bem-vindo ao estúdio manicômio do Pretinho. Querido Maurício Amaral. Ô, querido Fetter, tudo bem? Beleza, fala, Potter. Boa noite, gente. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Boa noite. O cara tá com a cabeça da noite. Não, cara. Os jogadores tão tudo na noite, cara. Isso aí é músico, cara. Não, músico que faz, cara, isso, cara. Você pensa pequeno, você pensa num rádio antigo. Tem gente escutando a gente pela internet agora, no Japão. Tá certo, Potter. Né? Então é boa noite. Isso mesmo, quando tava na África, nos ouvia essa hora, já anoitecendo. Já tava noite, sabe? Ouvindo a gente agora, que é quinta-feira. É verdade, amigo. É verdade. Fala aí, Marcos Pianjas. Beleza, querido Feta? Querido Marcos Pianjas. Querido Marcos Pianjas, com seus pensamentos retilíneos. Ah, eu sou assim, seus cara. Pensamentos. Eu tenho essa postura. Muito, né? Bom, Marcos Pianjas. Planta o bem que tu vai colher o bem ali na frente, Pianjas. É assim que tem que ser. Isso, boa. É assim que tu tem que continuar sendo. Obrigado. Mas se conseguir comprar umas notinhas pra não pagar imposto de renda, melhora a coisa. Aí, ó. Boa dica. Everton Cunha, Mr. P. Tudo bem. Tudo bem, queridão. E o estrela móvel deste programa é o homem galpão crioulo Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Tudo, compadre, que é isso, meu compadre? Agora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Estamos chegando com o Pretinho Básico e Coca-Cola. Abra felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde só na Colombo. Viu que tem uma divisão no programa, né? Tem o Pi contra a gente. Não, tá tem lá ninguém. No canto dele, lá, separado. Mas olha, né? Vai ao encontro do que eu vou dizer agora. Olha, vai ao encontro. Vou tirar uma foto pra mostrar. Viu que eu apontei o dedo, queria isso, me manifestar. Pediu pra falar, antes, os destaques, tudo. Quero aqui deixar o registro da importância de Cagê neste programa. Às vezes, na ausência que se percebe o valor maior do que na presença, lamentavelmente. É verdade. Né? Aliás, eu sou partidário desta ideia. Eu também. O Cagê é meio goiano, entendeu? Lembra do goiano no Grêmio, o carregador de piano? Uh-huh. Pra quem não sabe, o Cagê tá de férias. Os espaços, né? E, no entanto, ninguém destacava o goiano e tal, mas ele era meio time. Eu sempre falei isso. O time vencedor do Grêmio foi muito em função do goiano. O Cagê é o operário padrão do Pretinho. Quer dizer que o Cagê é um dos principais, então. Não, ele é o operário padrão. Junto não, contigo, não só né, isso, é o melhor. Né? É o cara que nos dá um equilíbrio sem que a gente perceba, entendeu? É verdade. A maturidade do homem velho, né, cara? O homem velho é o homem sábio. Né? Claro que sim. Esse é Cagê. Está em férias na serra nos ouvindo. Como dizia o Oscar Wilde, né? O Oscar Wilde dizia o seguinte: Oscar Selvagem. Não sou mais tão jovem para saber de tudo. Muito bem. Esse é o Cagê, né? Eu sou mais tão jovem pra saber de tudo. E o que o Potter falou comprova o que nós tava comentando do Cagê, porque casualmente a cadeira do Cagê é a que está em branco nesse momento. Sempre por causa dos cabelos dele. E nos separa, separa eu do Pianjas, do Neto, do Potter e do Maurício. Por isso que o Potter brincou. É um pouco de caspa, né? E cabelo branco. Muito bem. Feito o preâmbulo. Obrigado. Vou me apresentar, meu nome é Alexandre Fetter, somos juntos o Pretinho Básico e vamos até as 2 da tarde entretendo e descontraindo a audiência da Atlântida. Vamos aos destaques comentados, pois não, Potter? Na Zero Hora de hoje tem o um texto do Maurício Cué. É verdade. Sobre o frio, né, que gosta, o Pianjas não gosta do frio. O Maurício gosta do frio. Isso. Eu posso ler uma parte aqui. Até pessoal. Domingo estamos, na Zero Hora, os Pretinhos Básicos, escrevendo sobre o frio. Vamos aqui, então, aos destaques comentados. Só uma palhinha. Pois não, Pianjas. Bom para engordar uns 12 quilos de tanto comer carboidrato para ajudar a aquecer o corpo. Tá aí uma dica já. Muito carboidrato no inverno. Que ajuda a esquentar o seu corpo. Bem másculo, né? Bem de academia. Na verdade é assim, ó, bom pra engordar uns 12 quilos de tanto comer carboidrato. Tá. É a interpretação não, do Telegram. Nenhum gaúcho nunca falou carboidrato. Deus, já falou, nego, velho, carboidrato? Mas tenta falar aí. Isso é proibido lá em casa. Tenta falar. Carboidrato. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia do motociclista. Você que é motociclista, um abraço, boa sorte no trânsito, ainda bem que não tá chovendo, bom, pelo menos aqui na região da Grande Porto Alegre não tá chovendo e tem muito motociclista na rua, né? Muito motoqueiro na rua, né, cara, fazendo trabalho, né? Há uma diferença entre motoqueiro e motociclista. Motoqueiro, Andy Mamola, É, o não, Valentino esse é o Rossi. Não, esses são, esses eu são sou pilotos de motovelocidade, é diferente. É que motoqueiro é mais rebelde, sabe? É jaqueta preta de cor, aquela coisa toda, sabe? O motociclista é aquele cara como eu, assim, respeita as leis de trânsito da pista. Hells Angel é motoqueiro. É, então. Quando eu tinha 18 anos, eu gostava da ideia do motoqueiro. E aí depois denegriram a ideia do motoqueiro. Não, motoqueiro é pejorativo. O cara que é bom é motociclista. Cara, puta, aqueles, eu sempre lamentei isso. O cara com aquelas motonas, né? Tem que ser um motocão, né? Pra ser motoqueiro, né? Não, na realidade todo mundo diz que motoqueiro não é bacana. Motoqueiro é o cara que faz bobagem no trânsito. Eu acho o legal, correto aquela... é motociclista. Isso, é, e eu acho uma pena, porque eu acho mais bonito o termo motoqueiro. É, entendeu? Verdade. Mas tudo bem, né? Não vai mudar. Me lembra daquela música que foi feita logo após o Fuscão Preto, chamada Motoqueiro. Motoqueiro! Não, e a cada 5 minutos um motoqueiro é atropelado em São Paulo, né, cara? O cara tá todo arrebentado, cara. É impressionante, cara. É que lá os caras são loucos, né? Cada 5 minutos, né, cara? Eles são loucos. Ah, hoje também é dia do despachante, aquele cara que resolve a nossa vida. A nossa vida com documentos, né? O despachante, o cara que vai lá e resolve mesmo, troço, com os documentos. Hoje também é aniversário do meu irmão, cara. Hoje é aniversário. Opa! É, parabéns ao Adriano Amaral, que está de aniversário. Doutor Adriano Amaral. Doutor. Muito bom. E também é aniversário do Milo, da Atlântida de Blumenau. Ô, Milo! É. Ô, Milo! Milo, noite, amor. Sabe quantos anos tá fazendo o Milo? Quantos? 24. Mamilo! O Milo que é irmão do Jano. A mãe dele tinha a intenção de fazer, ter 2 filhos meninas, eu acho, porque botou um nome Milo e o outro Jano, e eles são amigos do Arlo. Cara, eu vou dizer, o Milo não faz. Não, se eu fosse o Milo, eu não faria, porque trabalho na firma. Mas se eu fosse o Jano, eu te meteria um processo, não, cara. Não ia botar, não. Claro, cara, que ia, cara. Eu conheço o Jano, cara. Conheço o Jano. Bom, o Arlo, então. Se eu fosse o Arlo. O Arlo é advogado, aliás. Então vamos lá, Arlo. Vamos ganhar uma grana em cima do Ruivo. E junto com o teu irmão, meu avô, se vivo estivesse, estaria feliz da vida de aniversário hoje também. Que curiosamente, beleza. Meu avô, o dia do aniversário dele é um dia depois do meu, e ele morreu um dia antes de nascer meu filho. Puxa, entendeu? Interessante, né? A data do nascimento dele é um depois da minha, e falecimento um dia. Tá, e ele faria quantos anos hoje? Ah, não sei. Uhum. Não mais sei, de não. 100? Não. Não, eu acho que uns 90 e alguma coisa. Tá. Nossa. Bem, a gente vai fazer a conta durante o programa, logo mais no fim a gente informa. Vamos pro destaque dos comentários do Clique RBS aqui. Projeto sugere mudar o hino de Santa Catarina, Marcos. Salve Piangers. Santa Catarina, amado estado brasileiro. Tua bandeira tem 3 listas, 2 vermelhas e 1 branca. Essa é a versão do Pretinho. Essa é a sugestão. 2 vermelhas e 1 branca. Santa Catarina, mostra Itamarão. A gente só se lembra dessa parte. É hit. Cara, eu vou deixar como sugestão, humilde sugestão do Pretinho Básico, que já tá aqui. Encabeçado o projeto, vai rolar. Concurso. Então vamos inscrever no concurso essa letra. Já está inscrito, é o que eu já quero tá te inscrita. Dizer. No Diário Catarinense de hoje, foram aí coletadas sugestões na internet através do Clique RBS. O Diário Catarinense de hoje fez um dossiê e o hino do Pretinho para Santa Catarina tá entre ali os hinos mais pedidos. Sério? Sim, os hinos de sugestão para terminar, pra Santa Catarina, né? Então nós vamos terminar durante a tarde de hoje e aí no programa das 6 da tarde nós vamos... Já com letra. Já cantar, não é cantar que se diz o hino, como é que vai? Como é que fala? Bradar. Hã? Bradar. Compor. Bradar. Não. Compor nós vamos durante a tarde. Nas 6 nós vamos executar. Exatamente. Mas tu brada o hino. Além disso, no Diário Catarinense tem as 5 dicas do Pretinho para fazer o seu hino em casa. Você pode você mesmo fazer o seu hino, né? Tá bem, tá ótimo. Já vem com pedaços assim. Bom, então, por que os caras querem mudar o hino, deputado aqui? Segundo o deputado, é que na letra da música, o estado de Santa Catarina não é sequer mencionado. Aí, o Pretinho já resolve o problema. Já sai cantando. Santa Catarina. Olha aí que maravilha. Amado estado brasileiro. Segundo especialistas, este distanciamento torna a música praticamente desconhecida da população, que não se identifica, então, com a composição. Sabe, né? Que foi na primeira, mais uma vez o Pretinho à frente do tempo, né? Yeah. Porque a gente fez isso em janeiro. Em janeiro a gente já deu a dica, né? Até acredito que foi o gatilho para que alguns deputados possam ter... Humildade, na humildade nós estamos dizendo isso. E o hino do Pretinho, ele enaltece os símbolos todos, né? Isso, a bandeira, a terra, as duas listas, estado, cores. Não, e segue, depois a gente vai falar do Cacau Menezes. Isso, e é importante repetir a parte mais importante, que é tua bandeira tem três listras, duas vermelhas e uma branca. E rima, né? Rima com o que vem atrás. Demais. Drogado troca automóvel Celta por R$50 de crack. Inacreditável, né? Um homem de 32 anos pegou o Celta da mãe no domingo à noite e por volta das 6 horas de ontem voltou dizendo que o veículo havia sido roubado. 4 horas após, o carro foi achado com um casal de traficantes. Conforme a polícia, o usuário vendeu o carro da mãe por R$50 que ele gastou na compra de pedras de crack. O veículo só foi achado porque ficou sem gasolina 1 quilômetro depois. O Celta, vendido por 50 pila, é avaliado em cerca de R$20 mil. Sem comentários. Sem comentários, cara. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Tapete Persa para combate à exploração, abuso sexual e pedofilia na internet. Serão cumpridos 81 mandados de busca e apreensão em 9 estados, entre eles Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ação policial foi batizada de Tapete Persa, em alusão à rede de pedofilia investigada que utiliza imagens de crianças com tapetes ao fundo. Cara, tem que prender tudo e não soltar nunca mais. Não, prender não. Prender tem que prender quem rouba. Começam na próxima quinta as obras de duplicação da BR-386 entre Itabaí e Estrela. O trecho de 33 quilômetros está entre os mais letais do Rio Grande do Sul. Tem uma morte por quilômetro e um ferido a cada 100 metros. Nossa. No período de 3 anos e meio. Caraca, meu! É muito. Os trabalhos devem se prolongar por 3 anos. O custo é de 147 milhões. Tem bastante, né? Porque o Brasil já arrecadou até agora 700 bilhões de reais. Bilhões, B de bola. A manchete tá 0 hora de Exatamente. Hoje. Então dinheiro tem, né? Dinheiro tem pra fazer estrada, essas coisas. Isso tá só imposto. Até agora. Até agora. Faltam uns meses ainda aí pra arrecadar mais. Nós vamos bater 1 trilhão, com certeza. Que isso, né? Por falar em internet, rapidamente, vocês viram que um casal de adolescentes de Porto Alegre resolveu fazer uma, entre aspas, festinha na frente da câmera no Twitter. Um tweet cam ali. O tweet cam, pra quem não tá ligado, é uma menor, ferramenta da internet, menor, do ao Twitter. Vivo, né? Faz ao vivo. Menores, exato. É, menores. E a festinha o que rolou? A festinha rolou o que tu pode imaginar, amor, né? Tu é adulto, amor, né? Amor, tu é adulto, tu pode imaginar o que rolou na festinha ao vivo pela câmera do Twitter, uma tweet cam. E o que é pior, né? Parece-me que um tweet vid, né? Um tweet, uma tweet cam que é feita, vira um vídeo, né? Sim. Este vídeo fica postado para sempre no Twitter. Tu não tem como apagar. É isso aí. É. Deve ter como apagar. Cara. Lamentável. É, mas né, tem processo, tem uma série de coisas agora já. Lamentável, acontecendo, né, cara? Em busca de tudo. Que e tal. Isso, cara. Agorizado. Pô, tem que usar o troço pro bem, né, cara? Não é pro mal. Foi a frase que eu disse ontem, né, cara? É uma baita ferramenta pra ser usada direitinho, usa bem aí, pode aproveitar pra divulgar, pode fazer um monte de coisa. Agora, se focar pro lado ruim, é terrível, né? Isso é um cuidado que as meninas têm que ter. As meninas, falo pras meninas, todas elas, né? Porque hoje, cada vez mais, a vida, né, amorosa é um cuidado que cedo. Os pais têm que ter, na verdade. É que eu acho que as meninas podem, como elas estão no ato, entendeu? Então elas têm que observar isso. Não dá pra confiar, entendeu? Tem que, né? Porque daqui a pouco isso acaba com reputação, a pessoa tem que se mudar, cai no colégio, sabe? E aí vira uma... Era pra gurizada hoje em dia, gurizada classe AB, assim, de 15, de 14 a 19, 20 e poucos anos, 22, 23 anos, é tudo internet, cara, tudo internet. Tudo é feito pela internet, se combina as coisas pela internet, se encontra lá na rua tal, porque se combinou pela internet, faz tudo pela internet. O que tem que acontecer, cara, perdão se eu estiver sendo aqui muito rígido, tá? É que os pais têm que coordenar o tempo de uso do computador, da internet dos filhos, cara. Porque é muito simples pro pai hoje em dia que tá atarefado lá com o seu trabalho, com o seu cheque especial negativo, com o seu cartão de crédito pra pagar, com as contas pra pagar, deixar o filho na internet. Não, tá lá, tá ali dentro do quarto, eu tô tranquilo, não tá me incomodando. Ih. Mas não, velho, tá na internet, tá plantando um problema pra tu apagar logo mais ali na frente. Tá com o mundo no colo ali, tá, né? Com a janela aberta. Tá com a janela aberta, ainda exatamente. Ainda mais se estiver usando o Windows, né, cara? Aí. Bom, era isso então, vamos dar uma rodada aí com os destaques da Bad News, Marcelo! Um idoso encontrou 2 quilos de maconha num quadro comprado no leilão. Comprou o quadro, ganhou de brinde. 2 quilos de maconha! Imagina que horror! De quem que era o quadro, Marcelo? Era do Picasso? Era do Picasso. Droga avaliada em cerca de $5,000, ele achou enquanto tentava vender a obra em outro leilão. Comprou, não viu, foi vender, tinha ali um brinde ali. E aí o que que fazia? O que que fizeram? O que que fizeram? Queimou o fogo, quadro. Queimou o quadro. Tá certo. Detroit organiza a corrida de galinhas. Tem várias em Porto Alegre pra participar. Competição inusitada contou com 17 aves participantes. Galinha chamada Atena. Atena foi a campeã após 3 Atena minutos. Atena ou Atina? Ou Atena, né? Podia ser a pena. Atena com TH. Atena. Atena. Ah, de Atena. Atena. Atena. Fiz aula de inglês? Atena. Atena. Que é a cena em inglês. Homem é flagrado circulando nu e realizando atos sexuais. Não na Twitch Cam. No hotel. Olha, como isso assim? Me lembrou uma coisa. Um hotel, um homem nu circulando e fazendo sexo. Circulando, na parte que não pode fazer. É verdade. Porque não... tem câmeras no hotel, muitas vezes, pegando pessoas nuas. É. Que saem por aí fazendo sexo e andando pelados pelos corredores do hotel. E pessoas conhecidas, inclusive. Caso ocorreu isso, no hotel, cara, em West Frankfort. Ah, lá é no estado de Illinois. Ah, lá é Sodoma. Afinal, Illinois. Illinois na fita, Neto. Illinois na fita, Gabriel. Investigadores acreditam que o homem tem entre 40 e 50 anos. É verdade. Oh. Tá regulando aí, hein? Quem sabe é moda. Regulando o quê, Marcelo? Nessa época, 40, é 50 anos, sair pelado pelo hotel, fazendo atos sexuais. É verdade, é verdade. Foram essas as notícias da badnews.com.br. Tá pianinho, hoje, né, Marcelo? Tá sem o Marcelinho, tá bem desazadinho, verdade, né? Tô um pouco bêbado também, bebeu de manhã. Bebeu de manhã, por isso que eu tô fazendo mais rápido. É mesmo, cara? Tomei outras. Tá tomando todas. Tomei. Tá bem. Vamos dar uma rodada aqui pelo Pi. Manda daí, solitário, Pi. Um casal de portugueses solitário sentadinho no banco de uma pracinha. Oh. Aí a mulher vê um casal de passarinhos se acasalando. Oh. E aí fala pra ele: olha lá então, meu bem. Quem sabe vamos fazer igual o Iolias. Aí o Cristiano olha pra ela e diz: olha, por mim tudo bem, mas será que o galho aguente? Aguenta. Fala aí, nego velho. O sujeito entra no banco, vê todo mundo andando de um lado pro outro, olhando pro chão à procura de alguma coisa. Pra satisfazer a curiosidade, ele vira-se pro nego velho, que tá ali em pé, pilchado, parado, com palheiro na boca, e pergunta: o que que o senhor tá fazendo por aqui? Ah, que o rapaz ali deixou cair uma nota de 100 pila, querido. E tá todo mundo procurando ali, né? Mas e o senhor, então, por que que não se mexe? Tá louco, querido? O dinheiro tá aqui embaixo do meu sapato. Segue o nome de alguns municípios de Santa Catarina, ou salve, melhor, de Santa Catarina, amado estado brasileiro. A bandeira tem 3 listras, 2 vermelhas e 1 branca. Ou Saint Catherine. O melhor de tudo é a tuba, cara. Toca só o solinho de tuba aí, solinho de tuba aí. Não, só. E é um virtuose, né? É demais o tuba. É demais. Improvisa. Aê! O nome de alguns municípios de Santa Catarina, ou melhor dizendo, Saint Catherine. Catherine. Traduzidos para o inglês, do Potter. Ah, do Potter. Quem manda é o Júnior de Blumenau. Saint Catherine. Lovely state of Brazil. Ele não sabe tocar inglês. A tuba não sabe inglês. A tuba não sabe tocar inglês. Stripes. 2 red and one white. Pô, chega até a rimar, cara. Three stripes, one jewel. Bueno, é. Vamos lá, cidade, tá? Ele pede pro amigo mandar um... Pode ficar tranquilo, querido. Não, atenção, senhores passageiros, estamos com um pequeno probleminha técnico na turbina direita, mas pode ficar tranquilo, tá tudo sob controle. Pra galera do Bicuda na Canela, lá de Blumenau. Quando é que a gente vai pra Blumenau? Subiu no telhado. Não vamos mais pra Blumenau, gente. Um abraço, Blumenau, obrigado. Ah, eu falo inglês, tento falar, tento ver em português. Tá. Beautiful Seaport. Porto Belo. Porto Belo. Can não you... é Seaport, é Seaport. Já foi na Nova Zelândia? Não. Tu também lá não. Lá se fala. Não fala, não fala. Ninguém fala esse inglês bicha teu e do feta. Que isso, cara? Ninguém fala esse inglês. Vai comer carboidrato, Amaral. Sabe? Beautiful Carbohydrate. Mais uma aqui. Candy water. Ó, agora ele falou inglês bicha. Candy water. Candy water. É que eu acho que não seria aqui, né? É água, tá doce, errado, né? É água doce. Não, é, tá certo, é água encanada, tá certo? Candy. É. Candy. É água doce. The candy shop. Não, não, aí não. É, seria sweet. Seria C-A-N-N-E-D. Canned. Não, não, não é, cara. O que, que tu sabe, meu? Mas já é água tem algum, doce teve algum o nome relacionamento da cidade, com alguma professora de inglês já? Cara, eu fiz inglês. Fez inglês? Alguma é. Coisa, eu fiz. É mesmo? Eu posso sair? Lata em inglês é can, C-A-N. Can. Enlatado. Não, can ou... é poder. Poder. Não, cara. Tá, olha só, gente. Tá errada a tradução aqui. Seria pra mim, entendeu? Pra mim. Seria sweet water. Boa, Potter. Boa. Água doce. Pergunta pro nego velho. Nego velho sabe véio. O que é, o que não é de esgoto e tal. Não pode olha. Perguntar aí, querido. Essa aqui é boa, essa aqui é boa, só. Firecrackers. Vai que a croca, querido. Eu acho que é bombinhas, né, querido? Olha aí. Não é? Mais uma aqui. Good Garden of Rich. Good Garden of Good Ridge. Good Garden of the Ridges. É, eu acho que é bom jardim da serra, querido. Boa. Hill Smoke. Hills. Ah, amor, isso aí é certo, que é morro da fumaça, querido. Hunter. Hunter, deixa eu me lembrar, não me lembro se é laçador. Caçador! Little Black River. Agora tu me deixou mal, querido. Deve ser Rio Negrinho, né? Little Boats. Canoinhas. Little Dr. Peter. Ah, e é Dr. Pedrinho, né? Little Shank. Tu pode virar um pouquinho de papel pra cá? Little Shank. Aí não tem como te ajudar, querido. Little Shank é canelinha, querido. North Arm. Como é? Agora, gente, North Arm. É, braço do norte, querido. Sailors. Navegantes, né? Shark. Shark é tubarão. Boy. Tubarão. Salt River. Salt River. Rio do Sul, querido. War. Não entendi. War. Águas doces, águas mornas. E a última, Wonder. Wonder, maravilha! Aê, Júnior de Blumenau. Obrigado, Jonas de Blumenau. Júnior. É, coisas que uma mulher deve ou deveria saber sobre o homem. Atenção, mulheres. Brincadeiras. Atenção, mulheres. Paternas. Você, casal que tem filhos, mulher, preste atenção. Os pais brincam com os filhos de forma diferente do que as mães. Os pais são mais espontâneos. E cientistas acham que esse jeito especial faz com que os filhos tenham facilidade de aprendizado, sejam mais confiantes e mais preparados para o mundo quando chegarem à idade adulta. Isso é sério? É sério. E homens também querem casar. A ideia dos solteirões inveterados pode ser um dos maiores mitos sobre a masculinidade. De acordo com estudos, os homens também querem achar a mulher ideal, casar, constituir família... e serem felizes para sempre. O que difere é a idade que eles alguns querem fazer homens, isso. Claro, têm problemas de comportamento, mas 60% da população masculina não teria este problema supostamente genético e sim deseja se casar. E os que já casaram dizem estar felizes com a escolha e com a vida familiar. Não é Marcos Pianjas? É isso aí. Não é Everton Cunha? É. Neto Fagundes? Sim. E o só? É como o Neto fala, né? Que o casamento é uma piscina, né? Como é que é, Neto? É uma piscina de água gelada, né, cara? Estão todos teus amigos lá dentro. Tu vai passando na volta e eles começam a gritar. Vem que tá quentinho. Aí tu mergulha, aí deu. Inverno. Aí tu começa já a chamar os outros. Legal pra caramba. É a idade que muda, cara. A mulher chegou nos 30, tocou o alarme, né? Tem que casar, tem que casar, tem que casar. Já o homem, ele... Tem que fugir. Vai até uns 45. No caso do Pianjas antes, né? Casou com 25, né, Pianjas? 25 anos. Casou 20 anos antes. Pianjas com 18. É muito amor. Já tocou alarme no Pianjas. O Pianjas estava bonito no dia do casamento. Olhou, era as unhas, cara. Veio deslizando com essa, o sogro puxando. Sogro puxando ele. Não! Aliás, desfez-se um dos mais conhecidos casais da TV, da TV brasileira, da Rede Globo, né, cara? Ontem, né, cara? O celular e a Cláudia Raia se apartaram. É que ela trocou o celular por um smartphone. É. Tá bem. Vai daí, vamos dar uma rodada aí, Pi. Muito bem, mais uma aqui, ó, a senhora asmática numa consulta de retorno. Cara, eu fico pensando se estivesse chovendo hoje, cara. Se, com esse baita sol, cara, eu olho pra vocês, vocês estão tudo aqui, ó. Não, o senhor tá enganado, o senhor tá enganado. O Pianjas ali, cara, afundado na tela do iPhone. Sabe o que eu fiz? O Pi de casaco, capuz. De banho tomado. Não, mas tá bonito esse casaco. É verdade, tá cheiroso. Hoje de manhã eu fiz ginástica funcional, cara. Que eu achava que era pro intestino. Não, pera aí, cara. Tu já fez academia ontem. É, mas hoje eu fui agora fazer um teste. Vai estar na zero hora de sexta. Eu testando essas coisas. Agora é ginástica funcional com a Andressa do Estúdio Metaforma. Sofri hoje de manhã, daí fiquei mal. Agora eu tô meio isso, down, então. Assim. Ah, O esporte, ele... Eu conheço pessoas... Debilita. Debilita. Tem amigos meus que estão com problemas com as drogas, que estão no momento mais empolgados que eu agora, entendeu? O esporte me deixou pior, assim, do que esses meus amigos que têm esse problema com o cara, isso não é verdade, é uma impressão tua. É, mas é uma impressão forte. É, mas é só uma impressão. Mas, Marcos, eu olho pra tua cara e eu vejo saúde. Sério? Obrigado. Tu, Sócrates, Guerrinha. O Garrincha. Olha, tu vê assim, ó, saúde. Saúde. Vai, Pi, vai, manda aí, Pi, vai. Manda, Pi. E a senhora asmática numa consulta de retorno. E aí o médico pergunta: a senhora está se sentindo melhor? E ela diz: não, senhora. A senhora seguiu a minha recomendação de dormir com a janelinha aberta e tal. Sim, doutor. E a dor no peito não sumiu? Não, senhor, mas sumiu a televisão, um DVD e o sol. Acontece, amor. Acontece. Vamos ver aí, meu compadre. O Nego Véio resolveu dar uma vida melhor pro filho dele. É justo. Mandou estudar fora. Deus o livre. Os anos se passaram, chegou o grande dia da formatura. Nego Véio faceiro, que nem gordo de camiseta nova, alugou um carro com motorista particular e se foi pra formatura. Deus o livre. Na volta da formatura, o guri pediu pro pai: papi, pede pro motorista levantar o vidro, que o vento tá estragando todo o meu cabelo. O nego velho olhou: levanta o vidro aí, querido, que tá estragando o cabelo do guri aqui. Mais um tempo se passou e o filho pediu: papi, pede pro motorista andar mais devagar, porque eu estou ficando enjoado. Anda mais devagar aí, querido, que o guri tá meio passando mal aí. Depois o guri de novo: papi, pede pro motorista parar, eu preciso fazer xixi. Ô, querido, para o teu carro aí, querido. Para que o guri precisa mijar aí. O filho vai até uma moita, o nego velho apontou o revólver, calibre 44, bem na nuca do guri, assim. O motorista apavorado disse: o que é isso, patrão? O que é isso aí? O senhor vai fazer? Se esse louco se agachar pra mijar, dou-lhe bala nele, cara. Fica a dica, né? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas aqui pra classificados do Pretinho. Mande pra gente aqui o seu e-mail, pretinhobásico@atlantida.com.br. Vendo EcoSport 2005 XL preta, completa com quebra-mato e estribo. Valor 32.500. Aceito troca por K ou Celta 2005. Motivo: minha esposa foi assaltada, está aprendendo a dirigir e quer um carro pequeno. Interessados, enviar e-mail para chico.eco2005@hotmail.com. Nossa. Posso dar uma dica pro Chico, cara? Claro, dá. Ele vá ali na Maxim Peugeot, fale com o Sandro, dê a Eco Sport dele, pegue lá um 207 e paga aí uma mínima diferença. Quase nada. É verdade. Quase nada. Vai ficar com um carro zero, pequeno, como a esposa quer, e tá tudo certo. E se chorar, talvez saia até com dinheiro e o carro. E se chorar, olha... Sandro é muito emotivo. Cara. É, isso aí. Os integrantes da banda de rock pop Luke, de Cidreira, no litoral norte do Rio Grande do Sul, estão à procura de um baixista com experiência e sem vícios, como cigarro, bebidas ou qualquer outro tipo de droga. Bom negócio, bom negócio. Um baixista que possa honrar compromissos como ensaios, shows e despesas gerais, tendo como princípios vontade e dedicação. Como mudou o rock, né, cara? Bacana isso, hein, cara? A banda Luke tem como sonho e objetivo conquistar um cenário, aliás, um espaço no cenário do rock brasileiro, tendo como influências uma mistura pós-grunge e pop rock com letras de amor e guitarras distorcidas. Inovação, inovou, hein? Peso. Inovou, inovou. Estamos concorrendo no quadro Olha a Minha Banda do Caldeirão do Hulk. Músicas próprias e covers nacionais fazem parte do nosso repertório. Calheiros. Os interessados... Calheiros. Calheiros gosta desse tipo de som. Calheiros ontem tava cantando de olhinho fechado, vem pra cá do Papas da Língua. Deixa eu só mandar aqui o e-mail da banda Luke, arroba rock. É, não é rock, é Rocketmail. Banda Luke, L-U-C-K, L-U-C-K, arroba rocketmail.com. Mande então um e-mail pra banda aí pra você tocar baixo, né? Na Pop Luke. Pode tocar na, alto. Na Luke, banda de rock pop. Uma banda que todo mundo gosta aqui, eu acho que talvez seja uma unanimidade, que The Killers, alguém não gosta aqui, The Killers, todo mundo gosta, né? The Killers foi montada assim, sabia? Numa revista de Las Vegas, o vocalista, o Brandon Flowers, né? Botou lá um comunicado e aí apareceu o guitarrista. E aí eles se reuniram na casa do guitarrista, foi lá pra conhecer o cara, não conhecia o cara. Trocaram e um beijo. E nesse dia surgiu Mr. Brightside. No primeiro encontro surgiu Mr. Brightside. Até o Jota Quest foi assim, meu. O Flauzino foi por um anúncio. Isso aí. O YouTube também. O YouTube foi anúncio numa escola. Do Léo Miller. Que massa isso. Bateria. Pô, tenho certeza que a Luke vai chegar lá um dia, cara. Latino foi assim, montou a banda dele também assim. Vamos faturar! Almi! Tinha esquecido de ti, Almi! Olha só a grande promoção que tá chegando aqui na Almir, que te mandado pela Franciele Zara, vendendo um creme anticorno. Olha! É verdade! Você aí tá cansado de quebrar pente. Novo creme anticorno. Evita que o chifre cresça na sua cabeça. Confira. Você nos dá o telefone da sua namorada e nós te damos uma demonstração grátis da eficácia do creme. Interessado? Mandar e-mail para eunãosoucorno@twitter.orkut.www. Só com o telefone da namorada. E aí a gente faz todo o trabalho para isso, você. Isso, Almir. Exatamente. Que cara de diabo que tu tá, Almir. Eu tô com uma cara de diabo. Uma maior cara de diabo, é cara. É que eu tomei um pouquinho de manhã cedo, bebê. Mas tu também. Almir Talarico. Mas o Marcelo tava junto com o Marcelo, cara. Exatamente, a gente tava bebendo junto. Vocês estavam junto com tu e o Marcelo tava junto. Tô produzindo ele, né, querido? Mas o Marcos não, né? Que o Marcos tava em ginástica funcional. Ele já tava fazendo ginástica funcional. Exatamente, ele tava lá, nós tava no bar da frente. Vai ser uma longa tarde hoje. Sabia disso? O Dani tava lá. Quem é o Dani? Marcos Daniel. Ah! Ontem, no aniversário dele, chegou. Não, as mesas de vocês estão aqui. Aí tava escrito no papelzinho: Dani. Não, não era. Era outra, Dani. Era outra. Mais, hein, Dani? Dani, pô, Dani. Continua aí, pô. Dani. Vamos falar mais sobre isso no intervalo. Dani escrito. Show do intervalo, hein? Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Bota a boca. Não precisa falar brabo, só dá notícia, só dá voz ao ouvinte. Toma aí. Pega aí, pega aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, também pela internet, atlântida.com.br. Doutor Alceu, e aí, beleza? É baba mesmo! Doutor Alceu, tá animadinho, hein, doutor Alceu? Credo, doutor Alceu! E aí, a patroa voltou, doutor Alceu? Mas ainda não, doutor Alceu. Mas como assim? Tá com problema de overbooking. Ah, para! É overbooking lá na África. Overbooking. Tem mais nada, tá sobrando já. Eu também acho que tá sobrando lugar nos aviões lá, doutor Alceu. Eu acho. Acho que o senhor tá. Olha. Falei pra Neuza quarta-feira da semana passada. Quarta-feira da semana passada. De lá pra cá. De lá pra cá. Nada mais, nem um tweet, nem nada no Messenger. Tweet, o senhor tem Twitter, doutor? Não tem, doutor. Vou fazer o Twitter, doutor. Fazer o Twitter. A Real Wampa. Agora no Pretinho Básico. Bola bola. Bola nas costas. Vamos lá, doutor Alcema. Antes de mais nada, vamos passar pra galera aí as quatro primeiras posições e as quatro últimas posições da classificação da Série A do Brasileirão. Tô brincando. Pra frisar. Doutor Peter, começa hoje a semifinal da Libertadores, doutor Peter. É verdade, doutor Alcema. Vai jogar o Chivas com a Universidade lá em Chivas. Bota duas pedrinhas. Da noite. São paulinos e colorados torcem ardentemente pelo Chivas. Exatamente. Quem ganhar aqui, pega quem ganhar, São Paulo e Inter. E não, se passar o Chivas, quem passar de Inter e São Paulo já tá no Mundial Interclubes. E não tem mais ingresso pro jogo do Inter. É mesmo, cara. Tinha me esquecido disso. Só comprou o seu, doutor Paulo. Sou sócio, né? Mas que beleza. Sou sócio, tô lá dentro. E o Maradona, doutor Meira? É evidente, né? Não é mais o técnico da Argentina. Não é mais. O que já era, né? Previsto em função, não é, do que acabou acontecendo com a seleção argentina. Eu acredito, né, que o planejamento, não é, que deve ser feito a partir de agora é de alterações, modificações, não é, Marcos Pierre, querido, certo. Marcos, para que possa, né, acontecer como foi agora com a seleção brasileira. Doutor Meira. Que trouxe, pois é, querido. Como é que vai, doutor Meira, tudo bem? Bem, o amigo está bem, eu sou uma pessoa educada, como foi solicitado, né, a minha manifestação. Com certeza. Eu não ia interrompê-lo claro, a fim de calá-lo. Ah, pois não, eu já imaginava, vindo da sua pessoa, que tem esse gabarito e é uma pessoa fina, né? Eu queria um grande abraço, pra você, uma água pra ele ali. Ô, Armindo, há tanto tempo. Grande abraço. Pois não, sobre a convocação do goleiro Vitor. Gostei, não é? Já era um planejamento que vinha sendo tratado. Acha que o Vitor vai recuperar então a boa forma, as boas apresentações, doutor? Evidente que sim, né? Porque faz muito bem ao atleta, né? Este reconhecimento. Obrigado, querido Vetter, porque afinal de contas tá o bom, que busca o atleta, e ele é a vitrine da seleção, ser humano, né? Sem que dúvida. Nós temos dentro do gostamos nosso muito do Vitor e da nossa grande abraço, hein? Deu, né? Bem, doutor Meira, o senhor pode voltar ali pro seu sofá ao lado do Cid Moreira. Cid, chega pro ladinho aqui. Tem muito torcedor do Palmeiras e São Paulo e Santa Catarina, né? O São Paulo apresentou o Ricardo Oliveira e o Palmeiras vai apresentar o Valdívia tá voltando pro Palmeiras. E o São Paulo apresentou também um belo motivo para o Colorado, nosso querido Fernandão deu uma declaração na imprensa nacional dizendo que tem 100% de certeza que vai estar na final da taça da Copa Libertadores. Ou jogando ou torcendo. Não, ele diz que vai estar jogando. Ah, jogando? Ele diz que vai estar jogando. Então há um vídeo com esta declaração do querido Fernandão na internet. Então eu gostaria de pedir aos mobilizadores do vestiário do Colorado que utilizassem este vídeo lá pra incentivar e mobilizar os jogadores contra o São Paulo na noite de amanhã. Obrigado, doutor Alceu, era isso? Era isso, doutor Peter. Quer falar, Pi? Não, eu não sei, o Sobis vai jogar alguma das partidas. Vai no banco. O Tinga vai estar no banco. O Tinga tá fora lesionado. Por lesão muscular. Não é lesão muscular, é um edema lá, coisinha pequena. Ele não poderia Renan jogar e o Sobis estarão no banco. O Tinga não ia jogar de qualquer maneira. O primeiro não. Não, o primeiro não ia foi jogar. Foi expulso na final de 2006. Isso mesmo. E o Inter não conseguiu reverter a situação. Também era isso de bola no momento. Agora vamos pro nosso quadro Bota a Boca aqui no Pretinho. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. O colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a Boca. Pelo menos não assaltaram mais o colégio, né? Foi só 10 vezes. Tá desatualizado isso aí. Meu nome é Juliano e moro em Alvorada. Venho pro meio deste e-mail para reclamar não dos preços da passagem dos ônibus, e sim da qualidade, pois pago R$2,95 no ônibus da Sol, né? Que chama, né? Sociedade de Ônibus União Limitada. 50% dos ônibus da Sol não são de má qualidade e os outros 50% são de péssima qualidade. E o que é pior, quase sempre temos que ir de pé no ônibus, porque são poucos horários e 75% da população de Alvorada trabalha em Porto Alegre. Fica a pergunta, para onde vai o dinheiro da passagem que a gente paga? Os motoristas, cobradores? Se fosse até tudo bem, mas não acredito, pois eles também ganham pouco. Era isso. Juliano de Alvorada, tá? Muito então, bom, Juliano. Assou aí, pode mandar e-mail pra pretinhobasico@atlantia.com.br ou melhor que mandar e-mail, arrumar os ônibus lá pra rapaziada andar. Não perde tempo mandando e-mail, vai lá arrumar os ônibus. É, outra aqui, quem manda é a Anelita Garcia. Anelita. Queria colocar a boca na Carris, que não dá a mínima para seus passageiros. Outra empresa de ônibus aqui de Porto Alegre. Pega o T11 todos os dias às 6 horas da tarde, quando vou retornar pra casa, e chega a esperar 50 minutos na parada. Que é isso, rapaz? Quando finalmente entro no ônibus, vou pendurada na porta. Tem que pisar na ponta do pé. Tenho hematomas pela perna de tão cheio que é o ônibus. Não respeito crianças, mulheres grávidas, idosos e trabalhadores. Pago a passagem, não tô pedindo carona. Boa. Muito obrigado. Coloque a boca na falta de respeito da Carris aí. Brabs da ex. Anelita Garcia. Muito bom. Mas são duas coisas aí, né? A falta de respeito que pisam as crianças, os velhos. Lotado, isso aí não tem ônibus nada a ver com a Carris, né? Não, é aquela coisa. Tá coisa. Não, mas se tivesse mais ônibus, se tivesse mais carro andando. 50 minutos esperando, Mas eu digo, a falta de educação dos passageiros não é responsabilidade da Carris, é isso que eu tô dizendo. Entendeu? É, não são é. Coisas diferentes. Mas diretamente não, mas indiretamente é. Se a Carris botasse o ônibus a cada 15 minutos, não lotaria ônibus. Mais um ônibus dessa linha, tu já vai diminuir a população dos demais, tu entende? É e já vai fazer com que as pessoas não esperem tanto tempo pelo próximo ônibus. E não lotem ônibus, né? Então, com a palavra Carris, eu acredito que seja a palavra desgraçada das empresas, cara. Orçamento. O que ela diz é orçamento, ali cara. Um carro a mais na rua é mais custo com manutenção, é mais custo com o pessoal, é mais um motorista a pagar, mais um cobrador a pagar. É, só pode ser isso. Demora 50 minutos para vir o ônibus. Então vem lotado. Então eu não entendi, porque. É isso que ela tá dizendo. Tudo isso acontece dentro do ônibus em função dele estar lotado. Exatamente, de demorar, de ter pouco. Exato. E tem uma outra coisa também, cara, é um assunto interessante chamado a síndrome da pressa. Veja ou perceba, querido ouvinte do Pretinho, queridos amigos da mesa, se vocês se enquadram nesta possibilidade de doença aqui, ó. Você vive de olho no relógio? Sim! Está sempre reclamando que não tem tempo pra nada? Sim! Quase tem um chilique se tem que esperar 10 minutos pelo prato no almoço? Sim! Tem vontade de atropelar alguém que anda em passo mais lento que o seu? Sim! Então você provavelmente sofre da síndrome da pressa. É um transtorno que já atinge cerca de 30% dos irmãos brasileiros. Ele não é uma doença, mas é uma série de comportamentos que altera significativamente a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos, podendo plantar aí sim uma futura doença no seu organismo. As doenças são tipo faculdade, né? Elas vão se cada vez abrindo mais, né? Entende o que eu tô dizendo? Por exemplo, assim, antes tinha faculdade de jornalismo. Ali tu aprendia TV, rádio, né? Agora tem faculdade de jornalismo e tem faculdade de só TV. Antes isso aí era estresse, né? Agora tem estresse e uma nascente doença que é a síndrome da pressa. Não, é que vai se subdividindo. Sim, mas é que mudam os comportamentos, mudam os hábitos, né? As pessoas que sofrem desse transtorno vivem literalmente com pressa nas 24 horas do dia, ou seja, não sentem ansiedade apenas em contextos específicos, como antes de uma reunião importante. Meu, apura com esse texto aí, cara, tem mais coisa. Exatamente, cara, é isso aí, Maurício. Ele acredita, o Maurício, que é pouco tempo pra dar conta de suas demandas. Acumula cada vez mais funções e se sente culpado se não faz mais coisas durante aquele período. O transtorno é caracterizado por um conjunto de sinais como tensão, hostilidade, impaciência, ansiedade. Vamos. Valorização da quantidade e desvalorização da qualidade, sono agitado, inadmissão a atrasos, por exemplo, problemas de memorização e interrupção da fala de terceiros. Ou seja, o cara tá falando. E alguém fica interrompendo, né? Queria até falar uma coisa pra ti, Fernando. E alguém fica te interrompendo. Sobre assim, o que é uma constante aqui no programa. Assunto anterior que a gente tava falando aqui, que não adianta o cara pensar que tá sozinho no mundo. Tá, Potter, deu, vamos lá. A pessoa que sofre da síndrome da pressa tem o passo acelerado, a fala atropelada e a escrita abreviada. Outro sintoma é a agressividade, pois a pessoa que está sempre com pressa quer que todos sigam o seu ritmo. Meu, que bosta esse texto aí. Quem estiver em outro ritmo pode levar um empurrão ou até mesmo ser agredido no trânsito, um tiro, por exemplo. Né, na Venâncio. Como eu já ouvi aqui da mesa, pessoas dizerem, eu tenho raiva de quem anda mais devagar que eu. Tenho nojo, quero passar por cima. Feia em carro 1.0, eu tenho nojo. Ontem um cara cortou o outro, daí ele levou 20 tiros. Um carro cortou outro, aí o carro cortado. Deu o cara 20 sacou tiro, uma arma e deu 20 tiros. Mas o cara me cortou. Tá. É assim que tem que ser. Esse cara que cortou nunca mais vai cortar. Potter. 20 tiros, cara. Que o homem me cortou a frente. Por que o cara andava, meu? Para, Potter. Nunca mais ele corta. Não, cara, não faz isso. Não fala isso, cara. Não falei nem de brincadeira. Isso é sério, Piantes. Não vi no jornal isso hoje. Eu vi no TV Com, aquele Johnny Hora da TV Com. Sim. Então, um cara cortou o outro, daí o cortado pegou um revólver, uma metralhadora, não sei, deu 20 tiros, acertou dois só no motorista, era ruim de mira ainda por cima. E aí pararam o cara, carro roubado, e o cara era foragido. Ah, bom, cara, era um bandido, então. Acertei só dois tiros nele, querido. Nunca se sabe quem tu tá cortando no trânsito, né, cara? Fica a dica aí pros foragidos, não faça esse fiasco aí, não. Quando cortados no trânsito, os foragidos fiquem em silêncio. Manda um beijinho. Vão continuar foragidos. Exatamente. Entendeu? Boa, aí sim, Potter. Agora mandou bem. A gente fala bem. Pra muito foragido, né? Não, ele não é foragido. Não, mandou bem também, porque o cara não tem que ser foragido, na verdade. Ele cometeu um crime, tem que estar lá pagando pelo crime onde ele tem que estar. Fetter, pretinho mente. Não, é o pretinho mente. Isso aí, novo adesivo do programa. Também, cara, obrigado por ter prestado atenção aqui na Síndrome da Pressa. Espero que eu tenha contribuído com a qualidade de vida de vocês. Vai, Pi. Eu gostei. Coisas que fazem um carro parar. Como assim? Alguém mais lento que tu na tua frente, por exemplo. Uma lista espetacular, olha, que vai contribuir enormemente pro programa. Preste atenção, coisas que fazem um carro parar. Falta de gasolina. Boa. Pneu furado. Boa. Sinal vermelho. Sim. Guarda de trânsito. Garota pedindo carona. E um poste. E o freio, né? Esqueceu do freio. Denner que eu diga. Tá bom? É isso aí. Pô, teve um jogador agora há pouco aí que era do Flamengo que tava. Desculpa. O Denis Marques, que meteu Maceió. A caminhonete em cima, dentro de uma casa em Maceió. Sabe, e tava alcoolizado. É que ele comprou sem garagem. O nego velho fez isso uma vez. Aí ele olhou pro cara e disse: dá uma cuidada pra mim aí que eu já volto. O cara estacionou dentro da sala do cara, caminhonete. A tecnologia salva vidas, né? Por exemplo, o Denner teve um azar, né? Que ele tava com cinto de segurança e com o banco deitado. Ele tava deitado. Não se usa cinto de segurança com o banco deitado. Aí quando o carro dele bateu, que era um Eclipse, existe esse carro, né? Uhum. Eclipse. É um carro velho, meu primeiro carro. Ele tava no carona. E aí ele foi enforcado pelo cinto de segurança. Foi o primeiro carro que eu tive, foi esse Eclipse aí. Ô, e aí, guri, beleza, cara? Com 15 anos, um Eclipse, foi muito legal. Sabe quanto eu jantei com umas pessoas e elas falavam de ti, cara, que não acreditam que... Vamos lá, pode crer. Não acreditam que um cara como tu, que veio das participa desse programa, das classes menos privilegiadas, hoje esteja aí com um espaço violento na mídia. Tá ruim pra todo mundo, enriqueceu na com a música, com hip hop, com a rua, né, guri? Parabéns. Exatamente, guri. Isso aí mesmo. Tamo aí, muito na atividade, bom. Fazendo tudo. Grande Fetter, pode crer. É nóis, guri. Manda daí, Pianchers. Três maneiras de fugir de assalto. hoje o programa tá bem, né? Tá bom, mas isso é serviço que nós estamos prestando pra nossa audiência. Três maneiras de você fugir de assalto. Número 1, o truque do tchauzinho. Essa tática é muito comum e costuma funcionar caso o assaltante tenha algum problema de visão. Nela, você, ao perceber que vai ser assaltado... Abana pra alguém. Perfeito. Dá um tchauzinho animado pro lado oposto ou pra trás do assaltante. E aí, Mike Tyson, beleza? Esse tchau tem que ser direcionado de forma firme e convincente, com um olhar compenetrado a um ponto fixo. Dessa maneira, o assaltante irá pensar que existe alguém atrás dele e, ou alguém olhando de um prédio ou coisa e tal. E eu faço isso aí, mas... E aí não vai te assaltar. É, Dani, eu faço isso aí e atravesso a rua. E atravessa a rua pra cumprimentar a pessoa. Ô, Dani! Pra abraçar. É isso aí, vou lá e atravessa, né? Número 2, imitar uma águia. Esse item é o... Eu mesmo já usei de forma parecida quando o suspeito sanguinário fizer a abordagem. Antes que ele fale alguma coisa, lentamente abra os seus braços, arregale os olhos e faça um movimento de voo. De voo bem devagar, batendo as asas sem sair do lugar. Esse movimento deixará o assaltante hipnotizado instantaneamente. Nesse momento você vira quem é que para vai assaltar uma águia, né, cara? Contrária dele. Não, é uma gazela. O cara, né, não quer nem botar no currículo dele, é. Eu já assaltei uma águia. Aí você vira de costas, bate as asas no estilo câmera lenta da Copa do Mundo. Então, subitamente, em disparada, sai correndo, batendo os braços, acelerando. Os músculos, o braço, as pelangas aqui. E número 3, faça um rap durante o movimento da sua mão até o bolso de trás pra pegar a carteira. Comece uma rima despretensiosa sobre o assunto. Tente rimar o assalto e incluir umas gírias no rap. E poucos segundos antes de entregar o seu dinheiro, já emende um refrão dos Racionais MCs. Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobeta e moletom, din din dom. O rap é o som que manda no Opala marrom. E aí? Nesse momento o assaltante vai querer sair com você pra tomar uma cerveja no boteco. Provavelmente você vai ter que pagar a cerveja, mas pelo menos não foi assaltado. Vale também grito de guerra do Flamengo e do Corinthians. Tá bom, esse meio tem a cara da abertura do David Letterman, né? Quando ele fica... Ah, clássico. É, humor dicas, americano, é, né? O númerozinho top, não sei o quê. Cara, né? Parece que tá vendo ali. Quem mandou? Mestre, eu tenho um grande amigo que escreve na Veja, o Diogo Mainardi. Quem mandou, acho que é o familiar dele, o Fabrício Mainardi, mandou um e-mail aqui pra gente. Rapidamente, antes Diogo do nego Mainardi tá voltando pra Veneza, vai grande morar em Veneza pro novamente. Diogo, eu também tô indo pra lá. Não vai correr tanto risco de vida, né? Ontem no CQC, não sei se vocês viram o CQC ontem, no Top 5 da TV brasileira, mostra um momento em que um programa ao vivo nas manhãs da Rede TV, da Rede TV. É verdade! Uma telespectadora entra ao vivo no ar por telefone, mostra a cara sorridente dos três apresentadores e ela diz: ai, que prazer falar com vocês, eu adoro todos vocês, que bacana, curto o programa de vocês, vocês são demais. E os apresentadores sorrindo, todos felizes, com um monte de elogio. Queria mandar também pra vocês aí da Gazeta FM um grande beijo pro comunicador Marcos, não sei o quê, parou, que eu escuto o programa dele aí na Gazeta. E aí os comunicadores iam murchando no vídeo, assim, ao vivo. Uma coisa, ela ligou pra uma TV achando que tava olhando pra rádio. As pessoas botam no celular, né, os números das... Exatamente. Aí errou. Tá bem, meu compadre, vamos acabar aí, compadre. Mandar um abraço pra Rio Pardo, amanhã eu vou estar lá, tem uma feira do livro em Rio Pardo. Amigo velho, terra, amanhã. Tá lá comentando sobre o movimento do nativismo do Rio Grande do Sul, dos anos 70, 80, principalmente, foi a época que eu vivi bastante, então... Rio Pardo, botar no capital Farroupilha, né? Isso. Clube Literário, amanhã no centro de Rio Pardo. O Neto foi falar do nativismo, ele começou assim: eu vou estar lá em Rio Pardo amanhã falando lá do nativismo. Senão não vai ninguém, cara. Ele já vai incorporando o nego bem isso. Começa normal. O meu grande o meu cavalo, o meu Rio Grande, o meu lar. É demais. E também dá um toque seguinte, assim, ó, Jornal do Brasil, Caderno B, capa do Caderno B, matéria sobre o rock de galpão, dei uma olhada aí na internet. Mas o Jornal do Brasil faliu, né? Não, só tá na bem. Internet agora. Internet, rapaz. Só pra iPad. Então, dois Nego Véio. Toque aí pro Clique RBS fazer uma matéria com o Nego Véio. Chama aí, querido. Não conhece ninguém do Cazuca? Não, vamos fazer. Eu preciso me lançar no Cazuca, querido. Vamos botar uma capa. É o teu perfil. Eu tô em Porto Alegre faz 3 anos, querido. Eu tô atrás de uma matéria com esse tal de Cazuca, porque tá estourado. Estourou, querido. Mas eu acho que é só pra Santa Catarina e Paraná, né? Tá aqui também? Tá aí. São Paulo tem agora também. Ah, tem São Paulo? Tem agora Rio, eu tô com chance, então, querido. Dois Nego Véio, uma rixa antiga, daqueles desde os tempos do colégio. Certa vez um deles, pra sacanear o outro, que já tava bem carequinha, passou a mão na cabeça dele assim, em tom debochado, disse: ah, hein? Igualzinho a bunda da minha mulher. E o outro, passando a mão na própria cabeça, disse: e tu sabe que é mesmo, que... Mexe. Oh, 14h, queridos, era isso. Estamos... uma piadinha aqui, bem pequena. Uma piadinha bem curtinha, então. Piada do Poder! Apoio. Obrigado, Cid. X aqui. Do português, pague 5 e leve 3. E aí um bêbado tava tentando abrir a porta de entrada da casa quando chega um guarda, guarda da rua ali, e fala assim, ó: que isso, rapaz? Tá tentando abrir a porta com um charuto? E aí o bêbado: ai, que isso? Será que eu fumei a chave? Ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho. Agora tem mais um Cabelo no Espaguete com o Duda Garbi. Até aqui vimos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Voltaremos às 18. Valeu! Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Aldo quer fazer um site para a sua rádio AM. Alô? Alô, quem fala? É o Maicon. Tudo bem? Aqui é Aldo Schneider de Teutônia. Tudo bem? Tudo bem. Você tá querendo assim fazer um website para a Rádio Liberdade AM aqui de Teutônia? Olha, primeiramente é assim, ó. Passa um pedido de orçamento. Se o orçamento for aprovado, a gente marca daí uma visita para pegar o conteúdo e para resolver maiores informações aí dentro do site. Porque assim, a gente tem assim algumas ideias, né? Uhum. Assim, vídeos longos, assim, tem mais de 1000 horas de programa gravado, assim. Uhum, tem coisa da festa do porco que acontecem. A gente quer tudo divulgar, assim, na grande rede mundial de computadores. Isso, assim, não. Mas a gente quer saber, assim, quanto vai custar, mais ou menos. Uhum. Não, mas dá pra fazer como a gente tá comentando. É só pedir, fazer um pedido de orçamento pelo e-mail que em seguida o pessoal já repassa daí. A gente tem como pagar, assim, com uma permuta, assim, dentro da rádio? Pode, tem problema. Não tem, porque foi aniversário da rádio, assim, fim de ano aqui da Rádio Liberdade AM. E eu tenho, assim, um programa que tem muito sucesso, chama Aldo Entrevista. Uhum. Esse programa, assim, a gente quer colocar na internet, que é pra todo mundo ouvir. Isso, e fica legal, divulga muito, né? Porque assim, a gente coloca, assim, um link, rádio ao vivo, assim, tá todo mundo, assim, pode ouvir, né? Isso. Se a Marzinha estiver fechando e colocar, ela vai poder ouvir a minha programa? Vai. Aí fica ótimo, né? E todas, assim, todas as rádios, assim, tem ou não é tão comum, assim, essa ideia? Não, não é tão comum. Não, é muito poucos tem. Então, assim, na região aqui, ninguém deve ter. É, olha, se eu não tô enganado, acho que só uma de Porto Alegre, parece. Que coloca, assim, rádio ao vivo? Isso. Então, a gente vai ser a segunda do estado. Isso. Então, é só um pouquinho que eu vou falar pra equipe aqui. Gente, mas é segundo do estado. Olha, isso é muito interessante. Quanto tu acha, assim, que dá de dinheiro, assim, desses pesos, pra gente depois fazer lá pro pessoal do financeiro, pra depois todo mundo arrecadar um aqui, outro ali, pra gente fazer esse website? Entendi. Não, dá pra fazer assim, ó. Dá pra mandar mais ou menos no e-mail o que você tá imaginando, tá? E o tanto de conteúdo. Que daí eles calculam e em seguida já mandam uma prévia de mais ou menos um orçamento aproximado do que pode sair. Se a comunidade quer que a gente se encontre dentro do nosso website. Ah, entendi. Não tem problema. Dá pra fazer assim, ó. Só quando chegar o pedido de orçamento aqui, daí escreve o mais informação possível, tá? Tentar assim, tipo, colocar tudo que a gente pensa. Isso. Porque daí eles podem fazer daí mais perfeito, mais certinho o orçamento daí. Sim. Então vamos combinar depois de pagamento, que pode ser, assim, uma permuta, então? É, a gente pode ver daí, vamos ver quanto que vai dar o valor primeiro daí. Porque assim, a gente, se quiser, eu gravo, assim, porque a gente tá acostumado, assim, a gravar coisas, assim, de website. Venha conosco aqui conhecer todo de website. A gente faz sites, faz webs, faz tudo, tô conteúdo exclusivo. Não tem problema. Pode mandar o pedido de orçamento que em seguida a gente responde daí. Esse é muito bom, a gente gostou bastante. Michael, você já fez, assim, pensou em fazer, de repente, assim, o website do Pretinho Básico da Atlântida? Tu conhece o Pretinho Básico da Atlântida? Conheço. E gostou da brincadeira? É legal. Michael, a gente agradece, a gente espera que tu faça um site legal. Isso, com certeza. Um abraço, Michael. Um abraço.